A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. É com alegria e gratidão que nós vamos continuar a compartilhar o livro de Romanos no capítulo 9. É um capítulo muito específico que trata da nação de Israel e esclarece muito para nós acerca do chamamento do Senhor para essa nação, da aliança que ele realizou com essa nação, das promessas que ele fez e cumpriu, e do endurecimento do coração de Israel, fazendo com que essa mensagem fosse acolhida, mensagem da cruz, fosse acolhida pelos gentios. Então nós vamos trabalhar com essa questão. Antes de mais nada, eu quero hoje saudar o grupo da Escola de Liderança Cristã e, de modo especial, Pastor Jessé, querida Eloá, Tiago, Miriam, Douglas, Ludmila, Gerson, meu querido menino, Ellen, Mateus, outro jovenzinho de um talento enorme que Deus escolheu desde o ventre e que tenho certeza em algum tempo será um instrumento de adoração, um verdadeiro adorador. Saúdo de modo especial também Jefferson, Kátia, Isaías, Cláudia, os meninos. Saúdo Lucas, querido Lucas, Mariana, Ezequiel, Patrícia, o irmão Sérgio e a irmã Nicinha. Hoje eu menciono esses, em outro dia menciono outros aqui de Entre Folhas, todos aqui de Entre Folhas, o nosso abraço e carinho especial para com a vida de vocês. Que Deus os abençoe a cada dia. Irmãos, vamos ler o texto de Romanos no capítulo 9. O lamento de Paulo por Israel. Digo a verdade em Cristo. Não falo em verdades. Minha consciência confirma no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos. Seja ele louvado para sempre. Amém. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Nem por serem descendência de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi declarada: no tempo certo virei novamente, e Sara dará à luz um filho. Esse não foi o único evento. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo progenitor, nosso pai Isaque. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem, ou realizassem qualquer obra, boa ou má, para que o plano de Deus, segundo o seu propósito, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama, foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum. Porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. Pois diz a Escritura ao Faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja, e endurece o coração de quem quer. Certamente me perguntarás: por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo: por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para usos menos honrosos? E essa é uma questão: uns para fins nobres e outros para usos menos honrosos? Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória, para que os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória, quero dizer, a nós próprios, a quem convocou, não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios, como diz ele também em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E mais, acontecerá que no mesmo lugar em que lhes foi declarado: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías proclama em relação a Israel: ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente é que será salvo. Porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença rápida e de uma vez por todas. E como dissera Isaías anteriormente: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. A que conclusão chegamos? Os gentios, que não procuravam justiça, a receberam, uma justiça que vem pela fé. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. E por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como que por meio das obras eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Bendito e exaltado seja o Senhor para todo o sempre. Aleluia. Passamos à segunda etapa com os destaques, meus irmãos, minhas irmãs, a incredulidade de Israel, logo na introdução do capítulo. Entre os capítulos 9 e 11, Paulo trata do problema de Israel, o seu chamado, sua eleição no passado, sua presente rejeição do Evangelho e sua salvação futura. Nós vamos ver no capítulo 11. Para uma exposição desse argumento, nós podemos começar a compreender aqui no capítulo 9. No verso 2, eu tenho contínua dor no meu coração. A preocupação e tristeza incessante de Paulo pelos que estão sem Cristo deve ser a atitude de todos nós, irmãos e irmãs, de todo cristão. Essa mesma atitude de tristeza e de disposição de sofrer em prol da salvação do próximo. Meus irmãos, meus irmãs, minhas irmãs, não percam mais tempo. Permitam-se ser tocados por Deus com a sensibilidade. Não enxerguem mais pessoas morrendo como se fossem números. Elas são pessoas, elas têm família, elas têm amigos, elas têm uma história. E nós precisamos ter a certeza que cada pessoa que vai partir, vai encerrar sua jornada nessa vida, terá salvação eterna. Porque se ela não tiver a salvação eterna, ela terá o castigo eterno e depois será condenada à morte eterna. Ninguém pode dormir com um barulho desse. Eu mencionei agora, amados irmãos aqui da cidade de Entre Folhas, irmãos, eu os convoco, até peço, por favor, poderia não pedir, mas eu peço. Eu suplico a vocês, tomem uma atitude concreta com relação a todas as pessoas que vocês conhecem, vizinhos, pessoas que trabalham com vocês, pessoas que estudam com vocês. Anunciem o plano de salvação, para que nós possamos ter a paz que Paulo também procurava ter em relação ao povo de Israel. Nós precisamos ter com relação à humanidade, de que as pessoas vão viver, aceitar a Jesus Cristo, voltar a ter comunhão com Deus e viver abundantemente e depois eternamente. Eu suplico a vocês. No versículo 6, um outro destaque: não que a palavra de Deus haja falhado ou faltado. Com esse versículo, Paulo começa uma extensa análise da maneira de lidar de Deus com a nação de Israel e da razão da sua descrença atual, porque Deus tem um plano maravilhoso e divino que alcançará ainda o remanescente de Israel. Não todos, mas o remanescente será alcançado. No próprio estudo do Apocalipse, a missionária já trabalhou essa questão, em particular com 144 mil, que para alguns representa exatamente esse valor, esse significado, essa quantia numérica dos que serão salvos. Para muitos outros, entre eles eu, 144 é um elemento simbólico. Símbolo não é mentira e nem verdade. Símbolo é uma maneira de expressar um conteúdo. Então, quando nós falamos em símbolo, pode haver um símbolo mentiroso. O pessoal da propaganda e marketing sabe muito bem o que é isso. Pode haver um símbolo mentiroso. E pode haver símbolo verdadeiro. A Bíblia está repleta, são milhares de símbolos. Quando Jesus diz eu sou a porta, ele não era uma porta igual à porta da sua casa. Isso é uma forma de retratar. E assim por diante. Então, Deus tem um plano para Israel. Para alguns, 144 mil serão salvos, 12 mil de cada tribo. Para outros, isso representa 144, o 12 vezes 12. Ou seja, os representantes remanescentes de todas as tribos. E o mil é um padrão de grandeza. Então, há muitos israelitas que serão salvos, que aceitarão a Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Continuando no versículo 13, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Esse versículo não significa que Jacó e seus descendentes foram escolhidos para a salvação eterna, enquanto que Esaú e seus descendentes foram escolhidos para a condenação eterna. Preste bem atenção, hein? Trata-se antes da eleição, podemos dizer assim, dos descendentes de Jacó para serem o canal da revelação. Eles foram escolhidos para serem o canal da revelação e bênção de Deus para todas as nações, para o mundo. Isso já foi prometido a Abraão. Observe que, segundo os capítulos de 9 a 11, que nós entramos hoje, a maioria dos descendentes de Jacó deixou de cumprir sua vocação e, portanto, acabou sendo rejeitada por Deus. Além disso, aqueles que não eram amados, ou seja, os gentios, nós, que não somos de ascendência israelita, judaica, obedeceram a Deus pela fé em Jesus Cristo e se tornaram filhos do Deus vivo. Aleluia. No versículo 15, terei misericórdia. Esse versículo enfatiza a livre ação da misericórdia de Deus, sua compaixão ativa. Aliás, é o que precisamos ter, compaixão. Ah, mas e os perdidos? Os perdidos, nós vamos ter compaixão ativa para que eles saiam do estado de condenação e possam ser salvos. Sua compaixão ativa de Deus e transbordante, não pode ser merecida nem controlada pelos seres humanos. Sua decisão é ter misericórdia de todos. Isso é fundamental para sua compreensão completa da Bíblia. Deus tem misericórdia de toda a humanidade, não só de alguns. Agora, alguns escolhem andar com ele, outros escolhem não andar com ele. E isso pertence à decisão de cada um, do livre arbítrio. Mas isso como resposta. A misericórdia de Deus é a ação. E isso não depende de nós. Isso não depende do ser humano. É a ação misericordiosa e graciosa de Deus para com todo o universo, não só para com o ser humano, para com todo o universo, graciosa misericórdia criativa de Deus. A resposta a essa misericórdia é sim, se eu quero ou se eu não quero andar com Deus. No versículo 18, o Senhor se compadece de quem quer. A intenção de Deus é compadecer-se daqueles que se arrependem e creem em Jesus como Senhor e Salvador, como eu disse agora. E tenho dito em vários e vários momentos de devocional. Ao mesmo tempo, ele endurece a todos que se recusam a arrepender-se. Ah, não quer? Então o Senhor endurece mais o coração para que ele queira menos, porque a quem tem será dado, e a quem não tem, até o que tem será tirado. Embora esse texto esteja trabalhando na perspectiva dos dons, talentos, ministérios, aquilo que o Senhor nos confia, isso sem dúvida nenhuma alcança o aspecto soteriológico, a doutrina da salvação. Ele endurece a todos que se recusam a se arrepender e optam por continuar nos seus pecados, rejeitando assim a salvação em Cristo. Esse propósito de Deus não muda quanto à pessoa ou à nação. No versículo 18, a mesma ideia, só que ele endurece a quem quer. Tá bem? Mesma ideia. Foi o caso de Faraó, por exemplo. Faraó já resistia à vontade de Deus porque ele tinha outras divindades, ele mesmo se considerava uma divindade. Mas uma vez que Faraó tinha o seu coração endurecido, idólatra, então Deus endureceu ainda mais o seu coração para que se manifestasse nisso a sua soberania, a sua graça, a sua glória e o seu poder libertador para com a nação de Israel. A pergunta que Paulo faz é maravilhosa. Não tem o oleiro poder sobre o barro? No versículo 21, já avançando bem, irmãos. Paulo está argumentando sobre o direito de Deus usar certas pessoas para realizarem o seu propósito redentor, sem ter que dar explicações a ninguém. Aliás, irmão, irmã, Deus não tem que dar explicação para mim nem para você. Deus me chama, Deus te chama, Deus nos convida, Deus nos convoca para realizar a sua obra e não tem que dar satisfação. Ele é Senhor, eu sou servo, você é servo. Não devemos interpretar essas palavras julgando que Deus não se serve de princípios morais inerentes ao seu próprio caráter santo ao lidar com indivíduos e nações. Traduzindo aqui, não é que Deus é arbitrário, não é que Deus é maquiavélico, pelo contrário, senão não seria Deus. Não é que Deus é um ditador, não é isso. É que Deus se rege na sua natureza, não pela vontade humana, mas pelo seu amor. O que Deus faz, ele faz por amor. Ele faz por misericórdia. Ele faz por integridade moral. Ele faz por compaixão. Agora, quanto ao endurecimento do coração, já é o fruto do endurecimento daqueles que não querem de modo algum andar com Jesus. Preste atenção: se a pessoa não quer de modo algum andar com Jesus, ela cada vez ficará mais endurecida. Aqueles que interpretam os versículos de 6 a 29 no sentido de Deus arbitrariamente escolhendo certas pessoas para a salvação e outras para a destruição, entendem erroneamente esse trecho e caem de novo num tema que eu não vou entrar novamente, mas caem de novo no erro da predestinação. Com todo o respeito, carinho e amor que tenho por irmãos que pertencem a denominações que têm essa base, mas é preciso mudar. É preciso mudar. Líderes, vocês sabem que é preciso mudar. Ah, mas é nossa tradição. Bom, a tradição judaica fez com que eles não enxergassem a Jesus, o Deus vivo, entre eles. A tradição luterana, pegando outros temas, só um parêntese, fez com que eles não se posicionassem, pelo menos em princípio, com relação à revolta dos camponeses e Lutero dando o aval para o massacre dos camponeses, quando, obviamente, os camponeses não teriam poder de armamento nem articulação suficiente para fazer nenhuma mudança política, social, estrutural, ideológica naquele momento. Então, a ordem para matar é um absurdo. Errou também. Calvino errou nessa questão da predestinação. Wesley errou também no seu relacionamento conjugal, um péssimo exemplo de relação conjugal. Errou mais ao negar o sacramento a uma pessoa ainda antes do seu casamento. Ele casou bem mais tardiamente. Negar o sacramento da Santa Ceia. Errou mais quando permitiu algumas questões que estavam ligadas ainda à herança da tradição medieval que foi se incorporando, desde os primeiros séculos, na verdade, pré-medieval, que foi se incorporando na igreja e que se consolidou no período medieval, como, por exemplo, o batismo infantil. Então, irmão, se nós formos olhar, e outros avivalistas, pastor, do século XIX, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não é por isso, então, que eles não têm valor. Eles são pessoas que nós, eu pelo menos, não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Todavia, não podemos ter nesses líderes uma espécie de sentimento de impecabilidade, como se não pudesse ser mudado uma tradição de 100 anos, 200, 300, 400, 500, por que não? Há 2.000 anos atrás, foi essa tradição que impediu os judeus de reconhecerem a Jesus como Senhor e Salvador. Nós vamos incorrer no mesmo erro, ficar presos à tradição? Os pentecostais também, no movimento de santidade maravilhoso que nasceu no século XIX e desemboca no século XX com o advento do pentecostalismo, erraram? Erraram, porque não zelaram desde o primeiro dia do movimento pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Por isso, temos um crescimento tão grande de pentecostais que tem uma carência muito grande de solidez na estrutura da sua casa espiritual, porque lhes falta a palavra, nunca deram o devido valor à palavra. Ah, mas o Espírito revela, unge. Irmãos, muita gente se utiliza disso e acaba falando bobagem. Ah, mas nós vamos mudar agora? Nós vamos mudar agora, 100 anos depois? Eu estou acabando de dizer, quem errou há 100 anos tem que mudar, quem errou há 200 tem que mudar, 300 tem que mudar. A 400 tem que mudar, a 500 tem que mudar, lá por ocasião da reforma. Há 2.000 anos atrás, que é o tema dessa carta, desse capítulo, que são os judeus, tem que mudar, e eles vão mudar. Para ser salvos, eles vão mudar. Então, feche o parêntese aqui. Não são só os problemas da predestinação. Ela, sem dúvida, é a maior incorreção da Idade Moderna. Mas há outras incorreções em todos os grupos religiosos. E nós, quando verificamos incorreções, temos que mudar o rumo. Se a tradição está nos empurrando para uma vida contrária ao que a Bíblia diz, que é a nossa única regra de fé e prática, olha, pentecostais, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Estou numa denominação pentecostal há 4 anos e 4 meses, aproximadamente. Se estamos errados em alguma coisa, não importa se tem 100 anos ou 2.000, tem que mudar. Esse é o versículo 21. No versículo 22 e 23, a questão dos vasos de ira e os vasos de misericórdia vão desembocar na mesma crítica que você precisa estar atento com relação a uma má interpretação que pode levá-lo à falsa ideia de uma predestinação. Eleição é escolha de Deus. é vontade de Deus, é propósito de Deus, mas como um elemento convocatório para uma realização missionária. Predestinação é outra coisa, como se todos já estivessem, então, com o fim determinado, um para a perdição, outro para a salvação. E isso anula a verdade da Bíblia inteira. Cuidado também com interpretações exegéticas. Alguns, vamos fazer exegese do texto tal para ver a fonte tal. Antes da exegese, existe uma coisa, não é uma coisa, né? Uma maravilha chamada Bíblia. A Bíblia é a primeira fonte de conhecimento religioso. E o que que tem a ver isso, pastor? A Bíblia. A Bíblia, que é a primeira fonte do conhecimento religioso, é a fonte central, é a única regra de fé e prática. No todo dela, no todo, é o que nós chamamos de teologia sistemática. Em todo o sistema, em toda a abordagem, em toda a dogmática dela, ela não permite nem aventar uma possibilidade dessa de predestinação e dos outros erros que eu mencionei. Por quê? Porque negaria a totalidade do sistema, invalidaria a Bíblia como um todo, assim como mandar matar camponês, se assassinato. Assim como negar o sacramento por pura vaidade pessoal, inconformidade pessoal, no caso de Wesley, e assim por diante. Vaso de ira e vaso de misericórdia, versículo 22 e 23, a expressão vaso da ira refere-se àqueles que, pela prática do pecado, estão se preparando para sua destruição eterna. O indivíduo se torna um vaso da ira através dos seus próprios atos pecaminosos. Não é Deus, não. Não é Deus, não. E da sua própria rebelião contra Deus. Não é Deus, não. Sou eu e você que temos que decidir que caminho nós vamos seguir, conforme Paulo explica aqui. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti. Apesar disso, os vasos da ira ainda poderão se arrepender, voltar-se para Deus e receber sua misericórdia. Olha, se nós podemos voltar para Deus, é porque não está tudo estabelecido, determinado, há possibilidade de mudança. A expressão vaso de misericórdia refere-se àqueles, tanto judeus como gentios, que creem em Jesus Cristo e o seguem. Aleluia! Há tempo para mudança. Há tempo para mudança hoje, agora. Amanhã não sei se eu estou vivo. Você não sabe se está vivo. Não tem nenhum dramalhão nisso, não. Às vezes tem um jovem, pouca idade, aparentemente não tem problema nenhum de saúde, mas quantos acidentes já aconteceram? Ocorre um acidente, acabou. Então ninguém sabe exatamente o dia que vai encerrar a sua jornada aqui. Enquanto há tempo, e o tempo é hoje, isso é uma questão também importante para você entender. Para Deus, o tempo é sempre o hoje. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai do tempo. Ele que criou o tempo. Ele está acima do tempo. Ele não está limitado pelo tempo, porque se ele estivesse limitado pelo tempo, ele teria uma limitação. Se tivesse limitação, ele não seria Deus. O tempo seria maior que ele. E quem entra no relacionamento com Deus supera a dimensão, supera, não é que elimina, supera, vai além da dimensão cronológica do tempo que nós conhecemos, hoje, ontem, amanhã, depois de amanhã, mês de abril, mês de maio, mês de junho, ano tal, ano tal, ano tal, ano tal. Isso é a dimensão cronológica, que vem de Cronos, o nome de um deus grego. que nós usamos para falar do tempo. Ele sai dessa dimensão e supera essa dimensão e vai para uma dimensão kairótica, que vem de kairós. É o tempo da manifestação de Deus, é o tempo da ação de Deus, é o tempo do agir de Deus. O povo de Israel tinha isso muito forte, tinha muito claro isso. Não o termo grego, mas a compreensão de que para eles o tempo era o tempo em que Deus operou. E quando eles estavam em momentos de grande avivamento, como nós vimos em Neemias, eles se recordavam desse fato de que Deus, o acontecimento gerado por Deus, o Deus que abre o mar, esse é o tempo. O Deus que restaura Jerusalém, esse é o tempo. Versículo 32, para encerrar as notas. Não foi pela fé. A má condição espiritual da maioria em Israel devia-se à recusa de Jesus por aquela nação, do plano de Deus para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Até hoje, muitos deles ainda não creem. Muitos gentios, no entanto, não judeus, aceitaram o caminho da salvação por Jesus Cristo, aceitaram o caminho divino da salvação e alcançaram a justificação pela fé, ou a justiça que vem pela fé. Que Deus também possa ter te abençoado com essas notas, e eu dou crédito aqui mais uma vez a essas anotações da Bíblia de Estudo Pentecostal. Vamos concluir agora, a nossa conclusão de Romanos capítulo 9, que tem elementos interessantíssimos. Em primeiro lugar, a consciência é verdadeira e limpa, pura e apta para nos orientar, somente quando julgada e aprovada pelo Espírito Santo. Por isso, Paulo abre o texto dizendo isso, que ele tem a consciência tranquila. A consciência dele está confirmada no Espírito Santo. Quando você está em comunhão com o Espírito Santo, você tem consciência tranquila, verdadeira, limpa, pura, apta para orientar. Mas isso depende do testemunho, da testificação, da confirmação do Espírito Santo. Em segundo lugar, como conclusão, Paulo faz aqui no capítulo 9 um paralelo, irmãs e irmãos, com a súplica de Moisés, logo após o terrível pecado cometido pelos judeus ao fazerem um bezerro de ouro. Lembram disso? Fizeram um bezerro de ouro, um deus para adorarem. Até Arão participou dessa abominação. Esse grande amor de Paulo pelas almas dos seus semelhantes também deve nortear as ações missionárias e evangelizadoras da igreja em todo o mundo, que hoje à noite, onde houver culto, que esse incêndio missionário tome conta do nosso ser. Ele disse que ele preferia morrer, ser maldito, para que os seus irmãos pudessem encontrar Jesus. Claro que ele não queria morrer nem ser amaldiçoado, é uma forma dele dizer: eu os amo tanto, eu os amo tanto que eu queria dar minha vida por eles. E você deve pensar assim: se você é um líder, você deve pensar assim: eu os amo tanto e quero amá-los tanto que eu quero dar minha vida por eles. Eu me gastarei e ainda me deixarei gastar, diz o apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, a expressão hebraica traduzida aqui para o grego na Septuaginta, Shekinah, refere-se à glória soberana e majestosa da presença maravilhosa de Deus no templo e antes do templo, no tabernáculo. Shekinah, a glória de Deus. Tá bem? Termo hebraico e que foi traduzido para Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Quanto às alianças, embora alguns manuscritos tragam a expressão no singular, numa alusão à aliança celebrada no Monte Sinai, os melhores originais se referem a todas as alianças firmadas por Deus com o seu povo. Tá bem? Aliança adâmica, aliança noética, aliança abraâmica, aliança mosaica. Então nós temos todas essas alianças. Abraão, Moisés, Adão, Noé. E isso foi sendo renovado com o passar do tempo. O pessoal do primeiro ano da teologia aqui já estudou essa questão. Agora estão estudando a história de Israel. Um outro aspecto, nesse trecho, encontramos uma das declarações mais claras e exatas sobre a absoluta divindade e humanidade de Jesus. Jesus foi plenamente divino e plenamente humano. Plenamente divino pela sua geração, graças à obra do Espírito Santo, e plenamente humano porque foi concebido no ventre de Maria. E se fez humano como nós. Outras passagens corroboram com essa afirmação paulina que nós vemos aqui no versículo 5. E eu repito o que ele diz aqui: seja louvado para sempre o Senhor Jesus. Uma quinta cláusula conclusiva, aspecto conclusivo. Paulo faz uma clara distinção entre os judeus, segundo a descendência sanguínea. Agora prestem atenção, eu quero quase que encerrando essa ideia, espero que isso esteja tocando o coração de muita gente, não quero mais ficar trabalhando sobre isso, mas essa tendência que nos assolou no mundo evangélico, de uma espécie de judaísmo ultratardio, porque o judaísmo tardio foi 400 anos antes de Jesus até a chegada dele. Um judaísmo ultratardio, super tardio, que vem tomando conta das nossas igrejas e fazendo com que os irmãos queiram, de qualquer maneira, como eu falei outro dia, armar um monte de cabana dentro do templo para festejar a festa das cabanas. E eu disse a você, pode fazer isso uma vez para ensinar, mas depois estabeleça um limite. Nós somos cristãos, não somos do judaísmo. E isso tem uma diferença significativa desde a época de Jesus. Segundo a descendência sanguínea, Paulo faz a distinção. Esses são os israelitas na carne. Os verdadeiros israelitas nascem através da fé, porque Abraão é o pai da fé, e são os legítimos filhos de Abraão. Vou repetir: os legítimos filhos de Abraão são aqueles que são gerados na fé em Jesus Cristo. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Paulo vê em Isaque uma pré-figura de Jesus Cristo. Mais uma, né? Que é, portanto, filho de Abraão. Por meio de Cristo, somos igualmente os filhos da promessa feita a Abraão. Então, não foi Ismael que deu sequência à promessa, mas foi Isaque. Aqui Paulo está dizendo, nas entrelinhas, não foram os nascidos em Israel biologicamente, embora tudo de bom tenha vindo de lá, inclusive Jesus, mas os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem na promessa de Deus de enviar o Messias, e o Messias é Jesus Cristo, ele é o Machia de Israel. E quando eles dobrarem o seu joelho diante dele, aí eles serão Israel de fato. Paulo deixa evidente que Deus escolheu Jacó não pelo cumprimento de qualquer condição prévia, obra ou lei, mas por causa da sua vontade livre e soberana. Deus é soberano. Essa profecia não se refere somente a Esaú e Jacó, mas também às nações que surgiram a partir deles. Por exemplo, os filhos de Esaú dão origem aos Edomitas. Estiveram por longos períodos sujeitos a Israel. O propósito divino é concretizado na ação que ele faz. Efésios, capítulo 1, versículo 4. E por outro lado, os ismaelitas, descendentes de Ismael, estão aí cercando a nação de Israel, que foi reorganizada já como mais um sinal da volta de Jesus em 1948. Israel está absolutamente cercado pelos ismaelitas, os descendentes de Ismael, as nações de origem árabe ou de origem ismaelita. Porque além de árabe, tem algumas, mais uma ou duas ascendências. Ao citar as contundentes declarações de Moisés, Paulo demonstra que a compaixão e a misericórdia de Deus não estão sujeitas a qualquer força do universo, muito menos ao controle humano. Apenas a sua absoluta e livre graça. É graça, irmãos, é graça. A sua justiça, que é o grande tema de Romanos, a justiça, e a sua vontade, porque a vontade de Deus é maravilhosa, boa, perfeita, agradável, como a sua palavra expressa, como a lei expressa. Deus tratou Isaque e Ismael, bem como Jacó e Esaú, por meio da sua soberania e onisciência, usando do direito que ele tem de oferecer sua misericórdia a quem desejar. Deus, em geral, não impede ninguém de fazer o mal. Isso não quer dizer que Faraó, por exemplo, no Êxodo, que eu mencionei, foi criado, predestinado para ser um homem cruel e insensível. Não. Mas diante das circunstâncias que o deveriam ter levado ao arrependimento, ao ver os sinais de Deus, do Deus de Moisés, que ele conhecia, conhecia Moisés, e aí foi vendo a ação do Deus de Moisés, ele, por sua livre decisão, permaneceu incrédulo e duro de coração. Bom, Deus não é arbitrário em sua misericórdia, mas se alguém endurece o seu coração, ele o endurece ainda mais. A quem tem será dado, a quem não tem, até o que tem será tirado. Paulo revela que o grande motivo da rejeição de Israel por Deus até hoje é sua renitente incredulidade em Jesus. A incredulidade dos israelitas é que gera isso. Não cabe ao homem murmurar contra a soberania do Criador. Tem que realizar, Deus tem que realizar o bem que entende com a sua criação e com seus filhos. Entretanto, irmãos e irmãs, a tônica dessa passagem está na misericórdia de Deus, que suporta com infinita paciência, diz o texto, e persistente e crescente misericórdia, o quê? A maldade humana, fortemente influenciada pelo diabo, retardando a sua ira por séculos e séculos. Embora as palavras de Oséias, o livro de Oséias no Antigo Testamento, para os novos, novatos na fé, neófitos, novos na fé, embora as palavras de Oséias, em seu contexto original, no Antigo Testamento, se refiram à restauração espiritual da nação de Israel, Paulo as interpreta como um princípio maravilhoso, uma aula de teologia. Deus é salvador, Deus é perdoador, Deus é restaurador, cujo prazer está em buscar os que não são. Lo ruhamah, não objeto da minha afeição. E lo amni, não meu parente. Se torna em povo meu. Oséias 1, versículo 10. Paulo aplica esse princípio à inclusão dos gentios, nós, que não somos de ascendência israelita, de modo soberano no relacionamento pactual com o Senhor. Ele nos enxertou no seu povo, em Israel. No seu verdadeiro povo, os israelitas que creem. E nós que cremos também, não adianta ter o nome de cristão. O verdadeiro povo cristão. Esses são enxertados. Essas passagens, por exemplo, de Isaías também, revelam que apenas um pequeno remanescente sobreviverá em comparação à grande maioria dos judeus. Que tristeza! Que não reconhecerão a salvação do Senhor em Cristo. Aliás, muitos já morreram sem reconhecer. O chamado de Deus inclui tanto judeus quanto gentios. Contudo, a imensa multidão dos salvos será formada de gentios de todas as nações e de israelitas que aceitarem a Jesus como Senhor, Salvador e Messias. As doutrinas da eleição divina, amados, e da responsabilidade humana, quanto ao dom de salvação concedido por Deus em Cristo, devem ser ambas cridas, vividas firmemente por todo cristão sincero. Bem, já caminhando para concluir, o fracasso de Israel não foi ter buscado desesperadamente uma vida justa diante de Deus. Não foi esse. O grande pecado foi a arrogância de Israel e a prepotência ao acreditar que as suas muitas obras externas, as suas regras, os seus rituais poderiam constranger a Deus e lhes tratar com e fazer com que ele lhes tratasse com deferimento, sem prestar atenção à falta da fé pura e sincera nos seus corações. Eles estavam com Jesus ao vivo e a cores, em 3D, na frente deles, e eles não aceitaram. Por isso Jesus se determinara para que a nação viesse a alcançar a fé e com a fé a justificação, confiando em seus próprios métodos e obras. Israel rejeitou Jesus. Israel rejeitou o Filho de Deus. E Israel não o aceitou como o Messias, como o Messias prometido. Mas alguns aceitarão. Essa é a minha alegria. Essa deve ser a sua alegria. Pelo menos 144 mil aceitarão. Ou é esse número, literalmente falando, ou é um número muito maior. Volto a dizer, 12 vezes 12, e o mil é padrão de grandeza. Encerro dizendo, Paulo combina alguns textos do profeta Isaías, extremamente respeitado pelos líderes religiosos dos judeus, para apelar ao coração e ao entendimento de Israel. Se algum israelita está me ouvindo agora, eu digo a você, meu querido, passou já um tempo, e já passou o tempo das tradições. Eu acabei de falar das tradições do próprio cristianismo. Desde o catolicismo, a primeira igreja lá atrás, até agora, o neopentecostalismo, já acabou esse tempo. Jesus está voltando e ele é o Messias de vocês. Ele é o nosso Messias. Confira o Novo Testamento e depois o Antigo, texto a texto, mas não vá por ensinamento de rabinos duros de coração, vá pelo ensinamento de gente que tem uma isenção suficiente para comparar os textos e comprovar para você que Jesus cumpre toda a profecia acerca do Messias, todas as promessas. Todas. E a compreensão, você israelita que está me ouvindo, talvez pela primeira vez em algum país aí que nós estamos alcançando, Você que é de ascendência judaica. Ah, mas ele não veio como líder político e não restaurou Israel naquele momento. Porque o reino dele é muito maior que esse. O reino do Deus de Israel é maior do que isso. Restaurar Israel politicamente naquele momento poderia resolver durante alguns anos e depois outros povos poderiam tomar. Isso não resolve. A única coisa que resolve é a vida em Deus. É a vida com o Deus de Israel. Que você vem estudando a vida inteira. Estou falando agora com você mesmo. Meu querido, minha querida, de ascendência israelita, mas que não aceitou Jesus ainda, que está me ouvindo em algum desses países, entregue a sua vida a Jesus e declare: Ele é o Mashiach, Ele é o Messias. Originalmente, querido, o profeta falava do remanescente fiel, ou seja, a esperança do futuro, incorporado pessoalmente no Messias da casa de Davi. Essa passagem constituiu-se num testimonium, que era o uso apologético de passagens do Antigo Testamento pelos discípulos do Senhor Jesus na igreja primitiva, a fim de defenderem o messianato de Cristo e ensinar que só a fé em Jesus leva à salvação. Repito, só a fé em Jesus leva à salvação. Para concluir, irmãos e irmãs de ascendência judaica, só a fé em Jesus levará vocês à salvação e ao reino eterno e à restauração completa, de Jerusalém, tão importante para vocês, mais do que até para nós. A nação de Israel, com quem Deus está aliançado desde Abraão, mas só a fé em Jesus lhes garantirá a salvação, a fé em Jesus como o Messias. E para os irmãos e irmãs cristãos, só a fé em Jesus, só a fé em Jesus nos salvará. Não adianta somente ter o nome de filho de Abraão, ou então ter o nome de membro da denominação A ou B ou C ou D. Não. Só a fé em Jesus. E só o comprometimento em ganhar mais vidas para Jesus. Você não vive. Ontem eu conversava com um casal muito querido, que saudei agora, e surgiu essa história: é possível a gente tocar dois projetos, tocar o projeto do reino e tocar outros projetos? E aí nós chegamos à conclusão juntos: não, não é possível. Não estou dizendo que você não vai trabalhar, viu, irmão, irmã? Não estou dizendo que você não vai estudar, estou dizendo que você não vai brincar, estou dizendo que você não vai ter lazer, você não vai ter relacionamento familiar, não é nada disso. Estou falando que em termos de projeto de vida, só há uma possibilidade. Ou eu me comprometo em cumprir a grande comissão e obedecer a Deus. E ele disse assim: vão, ide, ide, ide por todo mundo. Fazei discípulos. É uma ordem, queridos, é imperativo. Ide, fazei discípulos. Na verdade, no início está no gerúndio: vão indo. O ide é vão indo, vão indo, vão indo. Agora, o fazei sim está no imperativo. Fazei, é uma ordem. Façam discípulos. Ah, o pastor da minha igreja faz. Pastor da minha igreja faz. A pastora da minha igreja faz. Não, não, não, não. Não é isso que está na ordem de Jesus. É para todos nós. Todos nós. Ide, indo e fazei discípulos de todas as nações. Como eu me alegro de saber que nós estamos chegando em praticamente 20 nações. Como me alegro. Mas nós temos que pedir ao Senhor, sopra vento do Espírito, para que agora Depois do mês de abril, chegamos a mais uma, a 21, e aumente o número dos ouvintes nessas nações que nós já estamos sendo ouvidos. Fazei discípulos de todas as nações. Agora preste atenção, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou repetir, se você foi como eu, batizado na infância, porque era fruto do conhecimento dos nossos pais, da denominação em que frequentavam e fizeram com todo o amor, não tem problema, você não vai para o inferno, não. Mas confirme isso você agora. Confirme o pacto batismal. Confirme o pacto batismal. Faça a sua pública, pública perante as pessoas. Pública é isso. Profissão, declaração, confirmação de fé. E aceite a Jesus como Senhor e Salvador para valer. Tenha essa experiência. Ah, pastor, eu quero confirmar meu pacto batismal nas águas, como muita gente já fez. Confirme. Nas águas, irmão, se é com pouca água, se é por aspersão, se é por derramamento, se é por imersão, que era o modo mais tradicional, antigo, mais bíblico, porque a palavra significa imergir, submergir. Então faça. A quantidade de água não vai alterar. O que vai alterar é o novo coração. Teve uma irmã que nós conhecemos aqui entre folhas que confirmou o seu pacto batismal. Já tinha sido batizada, confirmou e ela diz: olha, depois dessa experiência de confirmar o pacto batismal, desse batismo onde a decisão era minha, eu sou uma nova pessoa. Ela já tinha nascido de novo e por isso ela quis o batismo. E foi batizado e é uma nova pessoa. Aleluia. Então, vamos indo e vamos fazendo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo aquilo que que o Senhor nos ensinou, tudo aquilo que eu vos tenho dito. A palavra dele. Nós temos que ir e discipular, e batizar, e ensinar. Ah, pastor, é por isso que vocês estão com esse projeto? É por isso. É por isso. Eu preciso ir. E se eu não posso mais ir a tantos lugares fisicamente, ninguém pode, né? Na verdade, não sou só eu. Ninguém pode agora com a pandemia. Mas com o passar dos anos, você vai podendo menos fisicamente. Hoje o Senhor nos dá instrumentais como esse, como a internet e como outros meios, que não tem só porcaria, tem também coisas boas. Nós podemos usar esse instrumento. Instrumento não é pessoa. Instrumento, é coisa. Depende do que a pessoa vai fazer com ele, depende do que a pessoa vai. De como a pessoa vai utilizá-lo. Então vamos usar os instrumentos que o Senhor nos deu para ir, para fazer discípulo, para batizar. Não pode passar muito tempo sem batismo. Igrejas que passam anos e anos e anos sem batismo. Ah, pastor, então vamos batizar rapidinho. Não, não, não, não faz isso não. Faz isso não, porque o batismo tem que selar a experiência do novo nascimento. Se não como um movimento novo que surgiu aí, não sei nem como configurar esse movimento. Vai batizando as pencas, as toneladas, mas depois essas pessoas vão parando, vão procurando igrejas, porque elas não experimentaram nada direito, não sabiam exatamente o que estavam fazendo, saíram de um momento muito forte e marcado também por emoção. Não que a emoção seja ruim em si mesma, ela é uma parte componente, mas só por emoção e a presença do grupo, e aí vai e é batizado, mas não está entendendo quase nada do que está fazendo, do que está abandonando. E aí continua vivendo no capítulo 8 e 9, né? Mas no 8 que nós ministramos ontem, continua vivendo na lei do pecado e na morte. E ainda não experimentou da lei do Espírito da vida, não nasceu de novo. Então, nem vamos retardar eternamente com o curso preparatório de 55 anos. Não, não, não. E também não vamos precipitar. Saiu de um encontro, um retiro, pimba, joga na água lá. Não. Vamos cumprir o que Jesus falou. E o que Jesus falou no capítulo 9 de Romanos é: não há filho de Abraão só por ascendência biológica ou israelita. Filho de Abraão é quem crê. Quem crê. Quem crê em quem, pastor? Quem crê em Jesus. Como, pastor? Como Senhor da vida. Ele manda. Você não tem mais direitos. Você tem o livre-arbítrio, mas seus direitos você abriu mão quando o aceitou como Senhor. Ele é salvador dos seus pecados, mas você deu o direito a ele de comandar. Agora obedeça. Não é para ninguém ficar sendo manipulado por outra pessoa, não. Se perceber isso, saia desse ambiente. Mas é para que as autoridades de fato espirituais possam dizer para você: opa, o que que você está fazendo com a sua vida? Nasceu de novo ou não nasceu? Jesus é Senhor ou não é? Se ele é Senhor, obedeça. É isso que o capítulo 9 está falando. Não basta ter nome de israelita, é preciso aceitar Jesus como Messias. E eu completo dizendo: não basta ter nome de cristão, é preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Senhor é que ele vai mandar e você vai obedecer. E Salvador é que, como diz o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. E Romanos vai exigir de nós um tempo maior mesmo. Se você puder ouvir 15 minutos num dia, ouça 15 minutos. Depois mais 15 em outro, ouça mais 15 em outro dia. Se puder ouvir meia hora de uma vez, ouça meia hora. Se puder ouvir uma hora, ouça uma hora. Mas ainda é pouco. Agora, há possibilidade de você colocar no pendrive, em outras maneiras, e ouvindo enquanto está no carro, está indo para o trabalho, em vez de ouvir bobagem ou só informação de morte, de tragédia, vai ouvindo a palavra. Só não tira o olho do trânsito, né? Ao invés de ouvir música, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. E tudo que você não ouvir no WhatsApp, tá lá no blog. Aproveito para repetir só a última vez nesse mês, tá bom? Última vez nesse mês. E no final de semana ainda temos mais uma ministração sobre Apocalipse com a missionária Vivian. A última foi espetacular. E ainda teremos uma sobre Neemias. Onde vai estar? Bom, nesse telefone, no WhatsApp, você pode ligar para esse número e se inserir. Ou ligar para nós e pedir para ser inserido. Ou falar com um amigo e perguntar para ele, para amigo, para amiga, se ela quer ser inserida. Aliás, Floranete, tem um caso que a gente não conseguiu. Só um caso. Os outros três foram alcançados. Querida Flora, por favor, pede para a irmã lá nos ligar para que a gente consolide a sua inserção nesse grupo. Então, aí você poderá ouvir todos os dias, praticamente todos os dias, quanto o Senhor nos permitir. Ah, mas não dá para ouvir, pastor, por causa do meu horário de estudo e trabalho. Entendo isso com clareza. Às vezes, quase não dá para ministrar, dependendo da programação que a gente tem. Isso porque a igreja está fechada. Quando a igreja abrir para valer, aí o negócio pega mesmo. Aí a gente tem que se disciplinar, porque senão não consegue. Ter um maná fresco, ter uma palavra nova todo dia. Mesmo com comentários, mesmo com a Bíblia Pentecostal, mesmo com a BKJA, mesmo com outros comentários que eu tenho aqui, não dá tempo de preparar, escrever um roteiro e aí ministrar. Se você não tem tempo, vá ao blog. Na hora que você puder, no sábado, quem sabe? No sábado. Ou no domingo pela manhã, se não tem programação na sua igreja. Blog Logos 7. Só o número 7. Tudo junto. Blog Logos 7. Ponto blogspot com temudo ponto com. E você vai encontrar lá mais de 200 devocionais sobre os temas mais diversos, tá bem? Vários livros da Bíblia já estão sendo ministrados, princípios de liderança. Faz um ano que nós estamos com esse trabalho. Completamos em abril agora um ano. Então, eu deixo para você esses dois endereços. Não falarei mais até o final de semana, para não ficar insistindo, não precisamos disso. Mas gaste tempo. Eu me gastarei e ainda me deixarei gastar. E por isso, Romanos exige de nós. Romanos exige que nós gastemos mais tempo. Ainda para fazer assim o básico do básico do básico do básico. O elementar do elementar. Mas depois você pode se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar durante toda a sua vida. É só uma tentativa de introduzir você na questão. Tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a salvação poderosa, gerada pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos leva a aceitar Jesus como Senhor e Salvador e como Messias de Israel, seja conosco. E com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje eu clamo especialmente pelos israelitas, pelo povo judeu, pela nação de Israel, por causa do contexto do capítulo. Convence, Senhor, convence e aumenta esse número para que nós sejamos um só rebanho, um só pastor. E assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.